Salve! De onde você se sinto hablar com Dom Carlos? Tentação de novo. Puta que o pariu. Não sei se é destino, não sei se é um karma. Já faz um ano e meio que eu saí daquela jaula. Momentos dolorosos, eu tive tipo aula. Tudo lá no presídio me serviu de aprendizagem. Mas não nasci ali, tava só de passagem. Era entorpecente, formação de quadrilha. Aliciação de menor, caiu tudo na planilha. Agora vem e assina, foi a voz do delegado. O juiz bate o martelo, 12 anos condenado. Ali se iniciou um novo pesadelo. Ganhei um novo CEP, um outro endereço. Ali eu percebi que o ser humano não é nada. Pois se Jesus chorou, o diabo deu risada. Em casa tinha colchão e muita mordomia. Hoje eu durmo de valete, concreto e grade fria. Não tive mais contato com ninguém lá na rua. Era redenção, minha mente tava pura. Aí meu querido, se precisar de um diretinho pra chegar na família lá, é só chegar. Ô queridão, agradecido. Um parceiro se aproxima e quer puxar assunto. Eu troco uma ideia, mas não prolongo muito. Questão de educação, se não causar tumulto. Um antidepressivo, um cigarro de calmante. Nessa geografia nós não somos importante. A luta é desigual, Davi e o gigante. O mundo é assim, foi sempre desigual. Eu lembro lá na rua, eu também tratava mal. Nunca fui piedoso com nenhum de meus clientes. Aquilo era negócio, tinha que ser chapa quente. Se comprasse, não pagasse, moscasse eu cobrava. Lá estava eu, dando lucro à funerária. Nunca fui de perdoar, pondera deixar pra lá. Não vou me arriscar, eu não vou perder dinheiro. Eu sei se não pagar, tem trabalho pro coveiro. Agora tava lá, o mais novo paciente. Se presídio é hospital, eu sou novo doente. Descobri meu novo sócio, o meu advogado. Honorários muito caro, eu pago adiantado. Tudo que consegui nessa vida traficando. Foi por água abaixo, o diabo tinha um plano. Meus negócios tinha sócios, cheio de malícia. O governo quer sua parte e quem cobra é a polícia. Vai, vai, vai! A casa caiu, ladrão! A casa caiu! Perdeu! A minha vida foi embora. O que eu estou fazendo aqui? A tentação é muito forte. Não pude resistir. A minha vida foi embora. O que eu estou fazendo aqui? Os pesadelos me atormentam. Não consigo mais dormir. Ganhei condicional, aí me sinto vivo. Controle emocional, um outro indivíduo. O resgate foi fatal. É vida em equilíbrio, querer o que perdeu. Amor de mãe e filho, mas amigo, nada é fácil. Por favor, me compreenda. O mal é sedutor e tem as oferendas. Minha mulher me dizia: meu amor, não se renda. Só que é campo de batalha e eu vivo em contenda. Não quero retornar, é muito arriscado. Mas ideologia é um prato muito caro. Eu tenho que vestir, morar, também me alimentar. Os meus filhos estão crescendo e tem que estudar. E o colombiano que não para de ligar, diz que tem uns quilos que eu sei negociar. E me dá até um prazo pra eu poder pagar. Um mau policial que é só corrupção, diz que vai me matar, que viciei o seu irmão. Foi ele quem pediu, foi ele foi quem quis. Eu não fui oferecer, ele colocou o nariz. Eu vendia pra qualquer um, não escolhi o rosto. Objetivo alcançado, dinheiro no meu bolso. Causei sofrimento, derramei muito sangue. A natureza tá cobrando, efeito bumerangue. Não quero ser um autor nesse novo filme triste. É quase irresistível a porra dos convites. Tudo que eu tinha foi pra mão do morcego. Defendia quando eu estava preso. Em todo movimento tem sempre um pelego. Foi meu melhor amigo, por incrível que pareça, que entregou para os porcos na bandeja minha cabeça. Hoje é meu inimigo, tá em choque comigo. O medo também mata, então corro perigo. Seguro morreu de velho, desconfiado tá vivo. Voltei a andar armado, o covarde pediu isso. Já ligaram na cadeia, de mim falaram mal. Quer roubar minha vida, pediram até aval. Não vou ver o mundo através de uma janela. Vai ter revanche, eu tô de volta na favela. A fábrica faliu, já não é mais aquela. E eu acreditava que o amor venceu a guerra. A minha vida foi embora. O que eu estou fazendo aqui? A tentação é muito forte. Não pude resistir. A minha vida foi embora. O que eu estou fazendo aqui? Os pesadelos me atormentam. Não consigo mais dormir.